Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast, o seu novo podcast de games. Hoje nós vamos pegar a nossa espada e nossa capa, ou melhor, a nossa pá e nossa capa, e vamos numa aventura em um jogo moderno com estética clássica. Eu sou o Mr. Luca Knight, cavaleiro peso pesado. Habilidade especial, estar entre o Shovel Knight e a Torre do Destino. Eu sou Floyd Knight, cavaleiro amante de bacon. Habilidade especial... comer o bacon. Eu sou J. Knight, cavaleiro acrobata, habilidade especial, quicar com a pá do pterodátilo. Isso mesmo, você não entendeu errado. Eu falei pá e capa, porque o nosso personagem, ele tem como arma principal uma pá. Eu estou falando do jogo Shovel Knight, jogo indie desenvolvido em 2014. Floyd, 2014, um jogo com uma estética dessa, tipo 8 bits... Cara, é isso mesmo, um jogo que nos faz lembrar as nossas infâncias, nos clássicos videogames que, no caso, só tinham 8 bits porque eles eram obrigados, né, era a tecnologia da época, e esse jogo nos remete muito a essa época do 8 bits, 2D, pular em cima de bichinhos e plataforma e cair em buraco. Cara, esse jogo é moderno. Mas de cara, olhando pro Shovel Knight, você se assusta um pouquinho com o gráfico, né, porque você espera... um jogo um pouco mais moderno, quando você vê o gráfico 8 bits, dá uma certa assustada. É, a gente tá numa tendência agora de jogos pixelados, né? Recentemente, a indústria tá voltando um pouquinho no passado e tá revivendo vários jogos com essa estética clássica, trazendo os jogos de plataforma de novo, os jogos pixelados, os jogos com estética 8 bits, 16 bits. Então tá meio que na modinha, né? É mesmo, cara. Que essa moda... pique, porque que saudosismo esse jogo me trouxe, apesar de nunca ter jogado antes, né? Mas, cara, eu sentia muito falta desse tipo de jogo, cara, de pular em plataforma, cair, morrer, volta e passa, tem um mapinha de telas, cara, tipo, mapinha estilo Mario 3 ali, cara, me deu um sentimento nostálgico muito grande, cara. Não pelo Shovel Knight, mas por todos os jogos do estilo que a gente jogava antes. Exatamente, Floyd. Inclusive... o Shovel Knight, ele me trouxe uma nostalgia diferente, porque normalmente você sente uma nostalgia quando você joga, relembra um jogo que você jogou na infância. Só que ele não, eu nunca joguei na infância, até porque ele é de 2014. Mas ele conseguiu me trazer a nostalgia do estilo 8 bits, cara, da trilha sonora, da jogabilidade. E fora que ele tem uns trechinhos lá, uns segredos. É sensacional, Shovel Knight é muito legal. Realmente isso que acontece quando você joga Shovel Knight. É um jogo com essa estética dos jogos que a gente jogava quando a gente era mais novo, na época do Nintendinho, na época do Super Nintendo. Era basicamente isso que a gente tinha, era muito jogo de plataforma 2D. Aquela estética, aquele estilo de jogo. E você jogar o Shovel Knight agora, um jogo moderno, trazendo tudo o que tinha de bom daquela época, realmente te traz uma nostalgia de um jogo que você nunca jogou na vida, né? Então, Mr. Luca, quem que desenvolveu o Shovel Knight? Shovel Knight, ele é um jogo indie, é importante frisar isso, porque ele é um jogo de uma desenvolvedora independente, chamada Yacht Club Games. Eu não conhecia essa desenvolvedora, e pelo que eu pesquisei, eles não produziram grandes títulos. Se você entrar no site deles lá, você vai ver o Shovel Knight, é a linha de frente deles. E eles têm outros jogos do estilo? Como é que é o primeiro? Shovel Knight é o primeiro deles? Então, não sei se eles têm jogos pequenos, mas com certeza eles explodiram com o Shovel Knight. Inclusive, Shovel Knight veio de uma campanha de crowdfunding, que eu acho que o Floyd pode explicar pra gente todo esse esquema de crowdfunding, como é que funciona. Pra quem não conhece os crowdfundings, esses esquemas de Catarse, Kickstarter, Kickantes que tem por aí, É um projeto, é um sistema de site que você anuncia o seu projeto, fala que você precisa de tanto para fazer ele e a galera vai financiando ele para você. Com metas, você doa tanto o valor, assim, eles estipulam os valores e algumas metas para os valores acima. Quanto maior o valor, maior a sua recompensa no fim do projeto. E o Shovel Knight estava esperando receber 75 mil dólares para fazer valer o projeto, né, para validar o projeto e eles conseguirem lançar o jogo. Ele arrecadou 311 mil dólares, muito a mais do que eles precisavam, de tanta expectativa, acho que do pessoal botou fé no projeto, cara, e... É muito legal, né, esses projetos. E sabe essa maravilha, acho que quem apoiou, eu não tinha conhecimento na época, mas quem apoiou deve ter ficado muito satisfeito, cara. Não acompanhei o crowdfunding dele, mas eu sei que a maioria dos crowdfundings, eles não conseguem esse sucesso todo. Esse é uma pequena minoria que consegue se destacar. Inclusive, quem acompanhou e ficou surpreso do Shovel Knight ter esse sucesso todo, porque ele não tinha nenhum ponto forte, assim. Ele não era uma franquia conhecida, ele não era um Mighty No. 9 que está se apoiando... tá se apoiando ali no Mega Man, nos desenvolvedores do Mega Man, que estão pedindo pra fazer um jogo parecido. Então já tem uma coisa pra empurrar ali, pra fazer aquele crowdfunding ser famoso e crescer bastante. Mas Shovel Knight não, ele se baseou 100% na ideia. Quem viu, curtiu a ideia do jogo, a mecânica, o gameplay, e achou aquilo interessante e decidiu comprar e financiar, né? E a Yacht Club, ela fez valer o dinheiro da galera, hein? Porque... eles arrebentaram no jogo. Não, deve ter feito valer e depois ainda, com certeza, deve ter lucrado uma boa grana. Ah, com certeza. Porque, apesar que o jogo ele é barato, mas vale muito a pena, cara. Saiu pra todas as plataformas, né, cara? Ó, saiu aqui... Ele só, se eu não me engano, ele só não saiu pra comprar os consoles que da Microsoft. Se não me engano, ele saiu pro Sony, mas saiu pra 3DS, Play 3, Play 4, Vita, Wii U... PC, Linux, macOS. Saiu até pra micro-ondas, se você lá. Ainda falando do crowdfunding, com o passar do tempo, eles foram conseguindo mais e mais metas. Eles conseguiram levar o jogo pra PS4 e pra Xbox One. E eles conseguiram fazer uma coisa muito foda, que foi colocar conteúdo extra. Bom, a gente tinha percebido isso só em títulos grandes, como por exemplo. No Mortal Kombat 9, que apareceu o Kratos, então era a Microsoft também com personagem exclusivo, então tinha esse movimento, já tinha esse movimentozinho, mas era uma questão de confiança para desenvolvedoras grandes. E querendo ou não, Mortal Kombat tem mais de 20 anos de história, né? E, quer dizer, a moral deles é muito grande. Sim. E aí vem uma desenvolvedora indie que vem do nada ali de um Kickstarter e eles têm moral suficiente para fazer a Sony abrir as pernas e entregar o Kratos para eles colocarem ali que no é jogo. Que é só um dos principais personagens da Sony. Exatamente. Eu sei que essas duas, a Sony e a Microsoft, tem muito disso, né? Tipo, você quer publicar um jogo aqui, o que você vai trazer de diferente pra minha plataforma? Isso. Ah, mas aí até então você fala, eu me viro, eu crio alguma coisa aqui pra Sony. Você não fala pra Sony, me dá o Kratos que eu faço alguma coisa pro meu jogo. É muita moral. Agora, eu achei bem legal, eu vi as gameplays do Kratos e vi que é um boss. Você tem um boss secreto lá, você desbloqueia ele. Ele aparece lá, ele meio aparece sinistro, no meio do de capa. É, exatamente. Aí você vai atrás dele, depois você descobre que é o Kratos. É uma batalha bem legal. Só que eu achei foda demais o que a Microsoft fez. Porque hoje a Microsoft é detentora da Rare. E a Rare é detentora dos Battletoads. Eles não só colocaram os Battletoads. Eles colocaram os Battletoads e levels do Battletoads original, cara. Tipo, vocês viram o gameplay do Shovel Knight? A primeira fase que você entra lá dos Battletoads é aquela fase que você vai descendo, que você vai descendo numa cordinha, aí você tem que tretar com um deles matando... lá pendurado na corda. Você mata uns corvos. Puta, cara, que foda isso. E aí depois você passa essa parte, aí vem um segmento lá que é aquela parte da motinha flutuante, que você tem que ficar flutuando. Aquela parte é o inferno da Terra, cara. Cara, que conteúdo extra foda, que muito conteúdo bom. Extra foda. Dá vontade de, porra, comprar um Xbox One pra sentar lá e jogar aquilo, porque que legal. Até porque eu joguei na Steam, né, então não tinha... tanto não tinha extras assim de console, né? Tipo, eu não joguei com Kray, contra o Kratos, nem contra os Battletoads. Então, isso a gente teve que ver de gameplay, pelo menos no meu caso. Mas dá vontade de comprar pro Play 3 e jogar, cara. É, com certeza. Vende console, o Kratos vende console. E os Battletoads também vendem console, realmente. E engraçado, essa vontade de comprar um console por causa de um game indie, né, cara? Um jogo pequenininho. Só pra deixar depois, quem não jogou nos consoles, a gente vai deixar no posts aqui um gameplays aqui do Kratos, do Battletoads, nesses extras que a gente acabou de mencionar. Você falou do Battletoads. Cara, imagina, o Shovel Knight, ele já traz uma puta de uma nostalgia. Imagina a nostalgia que é jogar Shovel Knight na fase do Battletoads. Cara, eu fiquei excitado aqui. No, God, please, no! No! No! No! Combo Breaker! Tô louco. Bom, a gente falou bastante de Shovel Knight é isso, Shovel Knight é aquilo, a gente sente nostalgia de Shovel Knight, personagem secreto de Shovel Knight, mas a gente não falou exatamente do jogo. Jota, explica pra gente o jogo, Shovel Knight em si, pra quem não conhece. Shovel Knight, ele é um joguinho de plataforma clássico, Mario, Sonic, Donkey Kong, que tem um... O personagem, ele é um cavaleiro, ele carrega uma pá, e você utiliza a pá pra matar besouros, pra matar caramujos, fantasmas, ratos, enfim, uma variedade de monstros. Pá é a única arma, né? Ele vai matar todo mundo com a pá, na verdade. Exatamente, ratos e muito ratos, né? Vocês separaram a quantidade de ratos que tem? Tem rato que... Tem rato explosivo, tem rato de corda, tem rato-rato, tem rato voador... Ainda bem que os ratos não são tartarugas, né? É, pelo menos não são tartarugas. Outra coisa muito interessante do Shovel Knight são os inimigos. Porque os inimigos, diferente de muitos games até novos... Não são tartarugas. A variedade... Também. A variedade de inimigos que você encontra em cada fase, cara, é única. Então, numa fase você encontra um besouro, na outra um caramujo, na outra um rato, na outra um fantasma. E eles não usam aquele sprite do bichinho, muda só a cor dele e ele continua dando os mesmos golpes. Não, cada fase tem o seu personagem temático de acordo com a fase. Nada é reciclado, show, né? Você falou dos personagens que não são muito reciclados. O máximo que vai acontecer é você ver um personagem numa corzinha diferente lá, mas ele vem com um set de movimentos completamente diferente. Você vai ver um cavaleiro que era amarelinho, ele vai aparecer preto, ele vai vir lutando completamente diferente, parece outro personagem mesmo. Isso é muito foda. Dessa forma você não enjoa, cara, porque cada cenário é um cenário novo, com inimigos novos e com desafios estética, novos. Eles não se reciclam, as músicas são bem características. É, quando você faz o cenário e ele tem uma música ali, quando você chega no boss, ele tem aquela música um pouquinho mais acelerada, naquela mesma temática. A música do jogo é ótima, ela acompanha todas as nuances do jogo, né? Quando é um pouco mais agitado, no caso dos boss. Meu primeiro contato com o Shovel Knight, eu não consegui... A primeira coisa do Shovel Knight, quando eu vi, foi: que porra é essa, um cavaleiro com uma pá na mão? Tipo, zoeira, né? É jogo de zoeira. Já não vou curtir. Eu pensei, mano, jogo de zoeira. Não vou curtir. E querendo ou não, você enfrenta inimigos com espadas. Porra, o cara de... Que chance tem um cavaleiro com uma pá? O cara de full plate lá, só que aí ele, tipo, vem com uma pá, mano. Será que essa pá é afiada? Mas a minha chateação passou bem rápido, porque depois eu... Foda-se que é uma pá muito foda, cara. Exatamente. Aí o bacana é que ele cava algumas coisas no meio da tela pra pegar os tesouros dele e depois ele nem pode matar geral, né, capa? É muito bacana. Agora voltando pra jogabilidade, também tem... itens que você vai pegando no decorrer da fase, como cajado, que solta uma bolinha de fogo, né? Pode-se dizer uma bola de fogo? É um poderzinho aí, um Hadoukenzinho. Hadouken! Pode ser uma bola de energia, vai. Tem um escudo que te deixa invisível. Tem o boomerang. Boomerang? Eu não peguei o boomerang. Não, boomerang? O que, que é aquilo, cara? Ah, tá, é um gancho, né? Eu falei, porra, boomerang, mano, é tipo uma âncora, um ganchinho que ele joga, é uma... no... faz um arco, isso, né? Isso. Ah, tá. É, eu falei, tipo uma porra, âncora. Boomerang. É tipo uma âncora. E ele não volta, né? Eu fiquei muito puto porque eu cheguei na fase da água, aí eu passei aquele peixe desgraçado lá, e logo em seguida vem um NPC que te vende essa âncora, né? Sim. E ele tava vendendo por 3 mil, e eu não tinha esses 3 mil. Aí o que, que eu fiz? Eu fui usar o checkpoint, eu falei, eu vou morrer. Aí eu vou usar o checkpoint, vou estourar ele, porque toda vez que você estoura o checkpoint, vem o cristal e te dá gold. Eu falei, eu vou morrer, vou voltar lá no checkpoint, vou pegar o gold do checkpoint e vou comprar a arma. Aí chegou lá na arma, chegou lá na hora, eu morri de novo e perdi o dinheiro que eu já tinha esquecido na fase. Enfim, eu não consegui comprar, tive que voltar numa outra fase pra ganhar dinheiro e passar a fase da água de novo pra tentar comprar a âncora. Você falou de duas coisas bem importantes aí. Você falou da questão do item e você falou da questão do dinheiro que você perde. Então eu vou falar rapidinho primeiro. Isso. Do item. O item, ele tem uma mecânica bem fechadinha, que eu achei foda. Eu gosto quando o jogo é assim. O item funciona assim. Sempre tem um item por fase e ele fica numa área secreta. Dentro de um baú, você tem que achar essa área secreta, que geralmente é difícil de chegar lá. E aí você abre esse baú e aí sai o Chester de lá de dentro. Aí ele vem te vender um item, né? Isso. Aí esse Chester, você pode comprar o item com ele mais barato na fase. Ou se, por acaso, você passar aquela fase sem pegar aquele item, você tem a possibilidade de voltar lá na cidade e aí ele te vende o item um pouquinho mais caro lá na cidade. Então eu achei isso bem legal. Toda fase tem um item que, por exemplo, esse da âncora que você falou, da água, ele é um item que faz meio que uma parábola, né, pra tacar. E aí ele já é útil isso, lá esse na fase mesmo. Da água. Ele já é útil lá na fase da água. É um item que você vai usar pra Sim. atacar os inimigos em cima e tal. Ou então depois você vai pegar o punho que soca areia lá, que aí justamente nessa fase também vai ter as partes de areia pra você socar com o punho. Cara, o que acontece quando você soca areia com o punho? Eu não peguei esse item. Então, tem uma mecânica muito foda, talvez uma das mais interessantes. Eu peguei e eu não usei, cara. Vocês estão brincando, estão de brincadeira que vocês não usaram, cara. Uma das mecânicas mais interessantes do jogo é o punho, que você pega o punho e geralmente tem uma sequência de blocos de areia assim, e ele consegue ir socando e atravessando no soco aquela areia. E, tipo, você pode passar até por buracos, assim, que tenha uma sequência de areias, você vai socando e você não cai no buraco. Então, tipo, é uma mecânica bem interessante. A gente pode até colocar depois um vídeo, é difícil de explicar com palavras, né? Mas todo item tem uma fase especial. Vocês viram as fases bônus, que é aquelas que tem um diamantezinho, né? Aquelas fases bônus, elas são fases que geralmente necessitam do item. Provavelmente você lembra de uma fase bônus onde tem um espinho logo de cara. E o cara fala que você ia precisar de alguma coisa pra poder ficar invulnerável aos espinhos. Sim, que é aquela rodinha. Tem um que é a rodinha também, né? Que passa por cima dos espinhos, esse é um outro item. Isso, você usa o Phase Locket, que é a paradinha de deixar você invulnerável pra você poder passar pelos espinhos. Aí depois vai ter outra fase que você vai usar o punho pra poder passar em alguns abismos lá, socando areia. Então sempre tem uma fase de desafio que exige que você use o item especial pra poder passar ela. Cara, a parada dos itens é muito legal, cara. Deixa o jogo muito mais divertido. Porque o fato de você ter que coletar os itens e a fase te obrigar a você utilizar os itens muda um pouquinho do costume de você... Tá num jogo, você pega alguns itens no jogo e você esquece daqueles itens no jogo. No Shovel Knight não, você usa todos. Cada fase tem um item, você vai pegar um item especial. Normalmente é bom contra aquele boss. Ele já te apresenta já o item e como utilizar já naquela fase, né? Exatamente, já vai te colocar algum tipo de desafio, alguma coisa ali pra você usar aquele item e já curtir ele. E os itens deixam o jogo, assim, bem mais fáceis. Quando eu comecei a jogar Shovel Knight, eu concordei com todo mundo, que era um jogo bem difícil. Eu acho que o Floyd jogou e achou a dificuldade dele bem grande. Então, cara, eu acho que tem... É um outro ponto, mas quando a gente for falar da jogabilidade, a gente vai debater nisso aí. Eu acho que ele é um jogo, às vezes, muito desonesto, cara. Eu discordo de você, Floyd. Você falou desonesto, mas eu pensei justamente o oposto. Mr. Luke, isso aí é só pros fracos. Só pros fracos, porque quem jogou Sonic com... Quem jogou Sonic com o console ligado, sem password, não tem como, cara, não tem como. É pros fortes. Eu fiquei muito mal acostumado, cara, só pode ser isso. Mas você falou, eu falei que você tinha falado de dois pontos importantes, Jota. Você tinha falado dos itens e você tinha falado do tesouro. Que quando você morre, você perde dinheiro. O Isso. Shovel Knight, ele tem um sistema de gold, em que você pega as pedras preciosas lá. O Shovel Knight usa a sua pá, que serve pra bater nos inimigos e também, é claro, pra cavar. Então você acha lugares onde você pode cavar tesouro ali, achar umas pedras preciosas. Cara, isso é muito legal, cara. Você fica procurando na fase lugar pra cavar. Pra achar baú de grana. Isso, pra recuperar a life. Isso é muito show. E aí você, tipo, basicamente pega dinheiro. O jogo não tem itens especiais perdidos. Fora aquela relíquia que a gente falou, que você pega com Chester. Não existem outros itens especiais. O resto é tudo dinheiro. Todas as... O que você pegar vão ser pedras preciosas e tal, que vai virar gold, o seu dinheiro, pra você usar esse gold pra fazer upgrade em absolutamente tudo no seu personagem, né, Floyd? Sim. Sim. Às vezes, pra encontrar um item, você às vezes precisa escavar, né? Não é isso? Por exemplo, eu escavei lá e achei uma passagem que me levou até um Chester. E lá ele me vendeu o escudo. Ou foi a varinha, não lembro direito. É, ele tava escondido na fase. Não é isso? Mas, geralmente o cara, o NPC, ele fica num baú. É, o Chester, ele fica num baú. Um baú secreto. Em que fica sempre numa parte que é um desafio especial da fase. Você tem o caminho normal da fase, que nem o Jota falou. Você tem que desviar do caminho normal e ir pra uma parte mais difícil, completar meio que aquele desafiozinho. E aí você chega no baú onde tá o Chester. E aí você pega o item especial. E aí você vai ter que gastar gold pra poder pegar o item especial. Que sacanagem. Aí você se mata pra chegar lá e não tem gold suficiente pra comprar o item. Olha, mas eu vou te falar. Eu pensei que o Shovel Knight ia ser um jogo que ia me obrigar mais a fazer backtracking. De eu ficar jogando. Porque tem muito jogo que faz isso. É, farmando, aliás. De você ter que fazer uma fase várias vezes a mesma fase. Eu não tive que fazer muito. Eu voltei um pouco pra primeira fase pra pegar uma graninha. Shovel Knight não foi um jogo que me obrigou a fazer muito backtracking. Ou ficar farmando, vai, de ter que voltar para a mesma fase que você já terminou e fazer de novo. É uma possibilidade fazer isso. Você pode voltar para a fase que você já zerou ela, já terminou ela, e pegar todas as recompensas de novo. Só que eu basicamente não precisei fazer muito isso. Depois eu joguei até mais ou menos a metade, desisti, comecei de novo. Eu já estava muito mais ninja. E peguei todo a grana que eu consegui. E basicamente não precisei fazer backtrack e não voltar pra pegar nada, porque o dinheiro que eu peguei na jogatina normal, se você pegar praticamente tudo, é o suficiente pra você comprar tudo já nas lojas. Ele é um jogo bem honesto em questão de te dar dinheiro, né? Ele não te nega isso. Não, pelo menos, né? É razoavelmente fácil de conseguir dinheiro pra você fazer os upgrades, que nem eu falei, você compra as relíquias com o Chester, que fica mais fácil de jogar, porque as relíquias são bem poderosas. E também você pode ir nas cidades, ao estilo Zelda 2 lá, e conversar com a galerinha. E você pode comprar upgrade de HP, né? Que você pega lá com o Gastronomer. Você vai lá, compra um ticket, meal ticket. Ticket de refeição lá. Um BR. Aí o cara dá uma ripa lá, faz uma comida, que inclusive é sempre uma comida diferente. sei se vocês repararam. É. Ele prepara sempre uma comida diferente, você come aquela comida e sobe um de HP pra você, né? E tem uma outra forma de dinheiro que o Jota ia mencionar aí, que é bacana também nesse jogo, você pode abrir mão, né? É, exatamente, mas aí é um risco, porque você pode quebrar os checkpoints. Na fase, normalmente, tem quantos checkpoints? Seis checkpoints? Ah, depende da fase. Algumas tem, fase, né? É variável. Tem mais, outras tem menos. Então, aí o que acontece? Quando você passa pelo checkpoint, ele te dá a opção de você quebrar o vidrinho lá do checkpoint. Tem um pedestal, tipo um candelabro, vai, com um vidro e uma chama dentro. Você pode quebrar esse vidro, a chama ela se apaga e você não usa como checkpoint mais. Porém, você pega uma boa grana, é até uma grana legal, que você pega um cristal grande, você pega uma boa grana. Porém, cada vez que você morrer, você vai iniciar a fase de novo, e aquele checkpoint você não consegue pegar mais, ele fica quebrado. Você pode iniciar a fase, passar por ele, você vai ter que buscar o próximo checkpoint. E eu vou te falar que no começo, eu pegava quebrava todos os checkpoints para pegar o cristal, e só deixava o último, que era o do mestre. Mas no decorrer do jogo, cara, era impossível você quebrar os checkpoints. Não, não dá. Eu não quebrava não, cara. Não, não dava, porque o jogo ele fica muito difícil. E aí você não consegue, você acaba travando. Não dá, não tem como. Porque você morre lá na frente. E aí pra você voltar do início da fase pra pegar o dinheiro sem morrer, que tá lá no final da fase, você perde muito dinheiro. E algumas fases são meio extensas. Não, as fases são quilométricas, né? O jogo ele tem uma estética ali de Mega Man, que tem a fase, depois tem um boss no final, mas de Mega Man aí em comprimento de fase não tem nada, porque as fases são gigantescas. Eu diria até que de um checkpoint pro outro é praticamente uma fase do Mega Man inteira. Como o Jota falou, eu imagino que é um esquema de risco e recompensa, né? Que é bem ao estilo de Dark Souls. Dark Souls também é assim, você vai coletando as almas ali dos inimigos que você vai matando, as almas servem pra você conseguir upgrades, mas se você morrer, você toma no seu cu. Você perde todas as suas almas e depois você vai ter que voltar lá de novo pra pegar as almas se você quiser. É. Que nem o Jota falou, você quer dar uma de herói e sair quebrando os checkpoints, você chega perto do final do jogo, você perde, aí você morre, voa as bolsinhas de dinheiro, ficam voando lá com a asinha, né? E você tem que chegar lá de novo pra poder pegar tudo de volta. É, isso que é um outro ponto bacana, você pode recuperar mais uma parte do que você perdeu, né? Quando você morre, fica a bolsinha de dinheiro lá flutuando na tela, e se você conseguir, tiver competência de ir lá e pegar ela de novo... Conseguir chegar lá, né? Você recupera uma parte do dinheiro, né? Se não, você perde mais uma outra parte. É, você só tem que tomar cuidado, você perde, você recupera, eu não sei se você recupera... Praticamente tudo ou tudo. É, talvez você perca alguma coisinha, mas você recupera boa parte do que você perdeu. Só que você tem que chegar lá e pegar as bolsinhas. Se porventura você morrer antes de novo, aí vão surgir novas bolsinhas. E se você morrer antes, aquela que você perdeu some, né? É, exatamente. É. Dinheiro. 100 mil dólares. Mulheres. Mulheres. Dinheiro. Automóvel. Mulheres. Mulheres. Iate. Iate. Dinheiro. As bolsinhas voando. É bem isso mesmo. As bolsinhas de dinheiro voando, assim. O bacana é que a forma de te punir por ter morrido é você perder dinheiro, né? É, aprendi com o Shovel Knight que dinheiro é mais importante que a vida. É o que o videogame tá te ensinando. É, pelo que eu tô vendo, Shovel Knight tinha que ser parte 1 e parte 2, porque tem tanta coisa, é tanto conteúdo num joguinho de 8 bits, cara, que dava até pra fazer dois casts. É, isso que a gente não começou nem a falar da história do jogo. Exatamente! Bom, a gente não falou de história mesmo. O jogo, o Shovel Knight, ele tem uma história simples, mas ela é bem interessante como tudo. Yacht Club, de novo... detonando. Era simples, tipo, o sequestrou a princesa e você, o encanador, não, o bombeiro vai ter que salvá-la. Não tão simples. Um pouco menos fumada e um pouco menos simples também. Mas não é isso, né? Não é a princesa que é raptada? Não. Não! Não, não é. Não. Não, God! Não. Não. Não. Não! O Shovel Knight, como é que começa a história lá? Ele conta bem estilo 8-bits também, aparece lá uns slides mostrando a situação, um textozinho. E nesse texto eles contam a história do Shovel Knight e da Shield Knight. Então o Shovel Knight é o cavaleiro da pá e a Shield Knight é a cavaleira do escudo. E eles são um casal ali, aventureiro, que é, eles até contam que ele, não existiam cavaleiros mais com mais sucesso do que eles nas aventuras, porque eles eram os fodões. O Shovel e a Shield. É, o Shovel Knight e a Shield Knight. É, ele, até uma coisa que, ele, que eu achei bem bacana da Yacht Club é que eles... Alguma coisa é te apresentada via texto. Eles te falam muito pouco por texto ali, que ah, o Shovel Knight e a Shield Knight eram uns heróis fodões. E outra coisa é te mostrada por, pela imagem, cara. Porque a imagem tá te mostrando outra coisa. Por exemplo, a imagem lá mostra eles dois sentados na lareira lá, tipo, curtindo, bebendo. Na lareira não, na fogueira, né? É, na lareira não, exatamente, na fogueira. Na lareira no meio da floresta, né? Mas eles estão sentados... Eles estão sentados ali na fogueira e, tipo, tem um monte de grana lá no fundo, um monte de ouro e tal. Então, tipo, uma coisa tá rolando no texto ali, que eles estão te contando a história, e outra coisa tá rolando na imagem, que também tem outra parte em que eles falam que acontece uma coisa ruim com a Shield Knight, e o Shovel Knight fica deprimido. Aí eles falam por texto que ele ficou deprimido, mas depois mostra, na imagem tá mostrando que ele, tipo, virou fazendeiro, tá ligado? Ele tá cavando um buraco lá, tipo, plantando alguma coisa, né? Então é bem legal essa parada deles terem as duas linguagens, tipo, passando a informação. Mesmo a história sendo tão simples, ela acaba sendo bem apresentada, né? Mas o Shovel Knight, ele desiste da Shield Knight? É, então, eu tô enrolando aqui pra falar, mas a história deles é simples. Eles eram dois cavaleiros fodões que tocavam terror e conseguiam todas as aventuras e toda a grana e tal. Só que um dia eles foram na Torre do Destino, e lá na Torre do Destino tinha um amuleto, e esse amuleto, quando eles, a Shield Knight tocou esse amuleto, ela desapareceu, a Torre do Destino foi selada, o Shovel Knight ficou preso lá de fora, e ela desapareceu. Mostra ele lá com o capacete dela na mão, tipo, meio tristão, e ela sumiu e ele não consegue entrar na torre mais. Aí ele vira fazendeiro lá, fica chateado por um tempão, mas depois aparece uma vilã, a Enchantress, né, a feiticeira, ela se apresenta como a vilã, e ela desbloqueia, quebra o selo lá da Torre do Destino, isso, e ela apresenta os cavaleiros dela lá da Order of No Quarter, que são os cavaleiros de proteção dela, a gangue, né? A gangue de motoqueiro dela lá. E isso é similar com a nossa abertura, porque todos os cavaleiros têm um nome, né? Com o final Knight. No Mega Man tinha o Fireman, alguma coisa tipo. Todos os chefes aqui são os Knights, né? Não tem como não notar que essa referência veio do Mega Man, né? Que todos os cavaleiros têm lá o Treasure Knight, tem o Propeller Knight, o Cavaleiro do Helicóptero, o Cavaleiro do Tesouro e tal. Essa brincadeira de ter um nome e um sobrenome, né? E o sobrenome é sempre Knight. Que nem no Mega Man era sempre Man, né? Verdade. É bem legal. Mesmo. As referências são mil, bem assim. Legal. Engraçado que é uma coisa simples, né, cara? É uma ideia simples, mas que parece que implanta um estilo em você. Porque você sabe que todo mundo é Knight. Uhum. É, fica bem caracterizado. Caracteriza eles como aquela gangue, né? Gangue dos cavaleiros lá. É, a gangue dos motoqueiros Knight. É. Exatamente. Mas aí, basicamente, o Shovel Knight fica... Percebe que a torre não tá selada mais. E ele vai pro pau. Ele fala, beleza, eu vou atrás da Shield Knight. E vou recuperar o amor da minha vida. Ele consegue encontrar a Shield Knight? Então, aí é o desenrolar do jogo. Aí você vai ter que finalizar o jogo. como todo cidadão de bem. Exatamente. Todo eleitor aí, ó. Vai lá, você fecha o jogo e você vai descobrir, cara. Legal. Que é bacana. Legal. Exatamente, é. Você não espera um plot twist ou uma coisa empolgante pro final de um jogo desse tipo. Mas esse jogo tem tudo isso. É, vale a pena mesmo passar por todo o desafio, superar, se superar como jogador, conseguir chegar no final e ver o que acontece, se o Shovel Knight realmente vai recuperar a sua amada Shield Knight, o que, que aconteceu com ela e outras questões mais que só os fortes saberão, né? Ou já sabem. E digo mais, você que tá ouvindo, se você não é forte, nem joga Shovel Knight, porque Shovel Knight não é pra fraco. Cara, tem parte desse jogo que dá um certo desespero, tipo, caramba, meu, você perde muita grana, cara, você perde muita grana. Dá muito nervoso, porque você morre demais nesse jogo. Você chega na tela dependendo com bastante, e quanto maior a sua fortuna, quanto mais dinheiro você tem, quando você morre, mais você perde, né? Tanto que muda, quando você tá com pouco dinheiro, é uns saquinhos menores de dinheiro, cara. Eu já cheguei na tela com muito dinheiro e saí de lá com quase zero. E aí é a hora que você volta pra primeira tela pra poder pegar um pouquinho mais. Tem os saquinhos de dinheiro voando na cozinha. Tem os dourados, que são grandes. Tem os brancos, ou bege, sei lá. E tem uns que parece aquela algibeira que na época medieval os caras colocavam no... pendurado na calça, aquela algibeira marrom com pele de animal, sei lá. Bem pequenininho, né? Que aí tem um pouquinho de dinheiro. Isso. Então, conforme a quantidade de gold que você tem... vai diminuindo, né? Muda o tamanho da bolsa, cara. Muito legal. Exatamente. É, o Shovel Knight, uma coisa que eu aprendi depois que você vai pegando a manha é... o ideal é... inclusive, essa é a tática de Dark Souls também, ó. Fazer meu paralelo com Dark Souls de novo. Dark Souls, quem é jogador ninja... sabe que você tem que ir lá coletar as almas, ser forte, sobreviver, coletar o máximo de alma possível, no Shovel Knight conseguir o máximo dinheiro possível, e assim que terminar a fase, parte pra cidade e gasta o máximo de gold possível, e pra você ir pro próximo desafio, que é novidade, com pouca grana. Porque com pouca grana, se você morrer, você perde pouca grana. É, se você tiver muito gold, você vai começar a perder muito gold. E aí vamos supor que você acumulou 10 mil gold, tá felizão. Aí você vai pra próxima fase, começa a morrer pra caralho e sai de lá com 1.000. Extremamente frustrado. Você não consegue recuperar o que você perdeu. É um jogo bem cruel. Então a dica é, gaste o seu gold assim que possível e vai pra próximo desafio. Um pouco gold pra perder pouca coisa. Isso realmente é uma ótima dica. Cara, não fiz isso, eu me lasquei. Tanto que você não salvou. Exatamente. Você vai pegando essas manhas. Conforme você vai jogando mais, você vai percebendo o que é certo, o que é errado, o que é melhor você fazer. E isso é uma dica muito boa. Sim, porque como eu sou da geração dos fortes, eu queria passar todas as fases na sequência. A geração do se fudeu. Então acho que a gente já falou um pouco da história, também a gente pode falar um pouco dos chefes que a gente mencionou ali por cima. Eles são da Order of No Quarter, né, e eles são, todos têm o sobrenome ali de Knight, né. E eu quico em todos eles. E você o quê? Boiola. Quicar com a pá. Ah, sim. Qual é o ataque mais foda desse jogo? Ele quica com a pá. Com certeza, cara. Não, ele é quicar com a pá. É, na verdade, é uma forma de você pular. É o que a gente tá acostumado. É pular em cima de qualquer bicho pra matar. É, mas você pula colocando pra baixo. Colocar a pá pra baixo pra você... exatamente. Usar como hit. Senão, você, se você só pular em cima, você toma dano. Isso, é diferente de um Mario 3, que você pula você é direto em cima do inimigo, que você já tem a bota da justiça. Ou de qualquer Mario, na verdade, né? Que você tem a bota da justiça lá, que você pisa em cima do bicho. Já era. Não, aqui você tem que usar uma mecânica que eles copiaram ou se inspiraram do DuckTales do Nintendinho, que o tio Patinhas usava a bengalinha dele lá pra quicar em cima dos inimigos. Você tinha que pular e pôr pra baixo, aí ele apontava aquela bengalinha e quicava em cima dos inimigos. Agora o Shovel Knight faz a mesma coisa. Se você pular só em cima do inimigo, você toma dano, né? Que nem você falou. E aí se você coloca pra baixo, ele coloca a pá ali e usa a pá pra pular em cima dos inimigos, né? Ele dá uma quicadinha e ganha um impulso, né? Sim. Inclusive você aproveita essa quicada pra pegar alguns itens que você só consegue se você quicar. É, e mais pra frente no jogo vai ser uma mecânica de avançar mesmo. Vai ter lá um inimigo que você vai ter que quicar nele pra poder alcançar uma escada que tá mais lá longe. você vai ter que usar muito isso. É, essa mecânica, ela começa, é uma mecânica basicamente de ataque, mas ela acaba virando um elemento de plataforma ali pra você ir avançando no jogo, né? Ele é um, vai ser uma mecânica bem recorrente, você vai ter que usar bastante e vai cada vez manjar mais dela e curtir mais usar ela sua, em sua vantagem, né? Tem, e ela é muito forte. Você consegue quicar na cabeça do inimigo, mesmo que ele se movimente, você consegue seguir o movimento dele. Sim, e dá um monte de dano, né? Principalmente em boss, né? É. A forma do pulo do Shovel Knight, cara, da mecânica de pulo, é muito boa, cara. Você não perde o controle, não tem aquele delay, tipo, você... Quer dizer, você cai exatamente onde você quer cair no jogo, né? Quando... Na maioria das vezes, né? É, na maioria das vezes. Floyd, antes da gente ir pros boss, pra gente começar a falar dos boss, eu queria puxar uma polêmica aqui. Que você falou que você acha que Shovel Knight é injusto em alguns momentos. Eu queria saber por que isso. Por que você acha isso? Ah, cara, tem hora que algumas partes pra você seguir, cara, tipo alguns... Não chegam a ser puzzles, mas é muito sacana. Aquela questão, você perde muita grana pra pular alguma coisa. E aí você perde muito tempo, cara. É, dependendo do nível de jogador, a gente acaba sendo insistente, né? A gente tem um... Persistência de... Um compromisso, pelo menos eu levo um pouco a sério o meu compromisso com o jogo. Mas dependendo do tipo de jogador, cara, o cara pode muito bem abandonar o jogo por algum tipo desse tipo de desafios, cara. Jogador era emulador... Era Xbox, né? Leite com pera. Então, cara, na época que você tinha muito jogo pirata mesmo, você conseguia baixar muito jogo, comprar jogo de PlayStation por R$5, se eu pego um jogo desse tipo, cara, eu podia ter abandonado. Exatamente, você diz isso. É, assim, não por... O jogo inteiro em si é muito bom. É, vale muito a pena, valeu muito a pena eu ter continuado. Mas eu acho que tem algumas horas, alguns puzzles. Não, acho que não vai rolar isso como spoiler, mas, meu, a última fase é... Ela é muito filha da mãe, cara. É, ela é muito, muito, muito filha da mãe. Tá certo que a última fase do jogo ela tem que ser difícil, mas ela leva muito a sério esse compromisso de ser difícil, cara. Primeiro eu puxei essa sua opinião porque eu discordo do senhor. O senhor tem a opção de estar errado, né? Você pode... Isso é golpe. Então, eu discordo porque o que eu pensei sobre Shovel Knight é o seguinte. Shovel Knight é um jogo difícil. Você tem que melhorar como jogador. Você tem que fazer upgrade no seu personagem para poder ficar um pouquinho mais fácil, porque o desafio é bem grande. Mas eu acho que uma das coisas que ele não é injusto, porque há jogos, mesmo jogos muito bons, de plataforma antigos, eu vou falar aqui, talvez algumas pessoas fiquem ofendidas, mas mesmo jogos muito fodas, eu tenho que admitir hoje, analisando, que eles tinham pegadinhas. E Shovel Knight não tem pegadinhas. O jogo que eu tô pensando aqui, agora... Por exemplo, Donkey Kong. Donkey Kong tinha aquele maldito personagem que aparecia do nada, tipo na fase do carrinho lá nas minas, uhum. Que aparecia um carinha do nada em 200 km por hora e te pegava de surpresa. E aquilo era impossível de você evitar, a não ser que você morresse a primeira vez e depois você passa. E decorasse. Exatamente, você decorou. É aquela coisa que é surpresa mesmo, assim. Uma plataforma que normalmente não cai, e de repente você passa por cima dela, ela cai. Então, essas coisas que são meio sacanagem do jogo, assim. E eu acho que a Yacht Club foi muito foda em, assim... Primeiro, ela te apresenta o desafio de uma forma mais fácil. E depois ela fala, agora vai, meu filho, se vira. Porque tem várias depois partes... Tem várias partes que eu... Depois é sem cair, KS, né? Como assim sem KS? KY. Depois é sem KY. É, exatamente. Primeiro ele pega, faz um carinho e depois vai sem KY. É difícil mesmo. Realmente é bem difícil. Eu tenho medo dessas comparações de vocês aí. Mas se você quer jogar um jogo difícil, você termina o Shovel Knight e joga com Plague Knight. Caralho, jogar com Plague Knight é foda. Beleza, só que antes da gente falar de jogar com Plague Knight, a gente vai falar dos bosses, dos Knights, né? Você quer começar, Flávio, a falar dos bosses? Como é que foi sua experiência aí jogando com eles? Os bosses, cara, alguns, por mais o jogo ser um jogo de 8-bits, como antigamente, os jogos, os chefes, eles eram muito assim, sistemáticos. Eles tinham os movimentos prontos e não faziam nada diferente disso. Os boss do Shovel Knight têm um pouco de inteligência. Isso, eles respondem à situação, né? Eles não são automáticos. Eles não têm movimentos padrões. Isso, ele não tem aquele padrão. É, eles não caem no mesmo no esqueminha. Assim, dá pra você seguir um padrão ali, eles têm alguns movimentos, mas, tipo, não vai ser aquela sequência sempre manjada que você vai passar ali sempre do mesmo jeito. Isso, e cada vez que você vai, né, chega naquele boss, acaba sendo uma batalha diferente, né? Isso dá uma parte legal no desafio, nos boss, cara, é bem bacana. Há muito tempo que eu não fico tão eufórico matando um boss de um jogo, cara. Porque conforme você vai avançando contra o boss, lutando contra o boss, cara, ele faz tantos movimentos diferentes, coisas tal, como a gente falou aqui, que ele não tem um padrão, que você fica apreensivo de tentar acertar ele, e a luta, ela é muito emocionante, a trilha sonora te traz essa emoção da batalha, e quando você consegue estar ali quase matando o boss, você com um pontinho, o boss com um pontinho de vida, e você consegue acertar o boss, cara. Você pula e grita, matei, filha da puta! Realmente, ele é muito... As batalhas são emocionantes. Cara, que jogo que traz isso pra você hoje em dia? É, só isso acho que vem em função do desafio, né? Você tem um desafio muito grande, quando você supera, você fica muito contente, né? E aí eu também concordo com você, Mr. Luca, que ele tem um desafio muito grande, porém... A dificuldade é grande, mas ele é justo, porque não é uma coisa impossível de passar. Então, eu concordo com o Floyd que ele tem algumas fases que são um pouco injustas, que você quase abandona, mas ele também ele acaba compensando pelo desafio e pela emoção das batalhas. Sem dúvida. Não, o jogo vale muito a pena. Os chefes são todos assim, bem originais e todos diferentes da uma forma de se passar. Pô, tem a morte, cara. Você luta contra a morte. É, ela tem aquele estilão de morte, mas ele é tipo o Spectre. Ele é o Spectre Knight. Ele é o cavaleiro espectral. Ele tem uma foice e um capuz, né? É o que a morte tem. Ah, ô, Mr. Luca, não vem? Não vem acabar com a minha imaginação aqui, não. Pra mim, eu matei a morte. Não, cara. Ele é o Spectre Knight. Não estraga cara. O meu jogo. Você tem que pegar o espírito, cara. Você chamava os mestres de qualquer coisa. Inclusive, uma coisa que não fica muito bem explicada dos bosses é que eles são lá da Order of No Quarter. E aí você pensa, eles são vilões. Não. São vilões, né? Eles são vilões. Mas eles não eram vilões. Eles foram encantados pela feiticeira. Feiticeira dominou eles lá e acabou fazendo eles de minions, mas eles não eram maus. Ele era assim como o Shovel Knight, eles eram cavaleiros. É, até por isso, Shovel Knight, Cavaleiro da Pá. Aí depois tem o King's Knight, que é o Cavaleiro Rei. Aí tem o Treasure Knight. Então, eles eram personagens bons, cavaleiros. Talvez até amigos do Shovel Knight, não fica bem explicado. Mas eles foram possuídos pela feiticeira. E aí o Shovel Knight permanece com a consciência e acaba tendo que dar um pau em todo mundo e conseguir resolver a parada. Tá certo, então a gente vai puxar aqui os bosses, que a gente, qual foi a nossa experiência com os bosses, eles são apresentados ali, você termina a primeira fase de meio que de introdução do jogo, e aí você vai pra um mapinha ao estilo Mario 3, que o Floyd falou, e aí você tem a possibilidade de lutar, acho que escolher entre duas das fases ali, você escolhe uma das duas fases e depois tem o boss no final. Depois que você desbloqueia essas fases, você consegue ir pra... Você derrota esses dois bosses, você desbloqueia mais dois e depois mais dois e vai avançando assim, né? E também tem os mini-boss, né? Ah, é verdade. Sim, os que ficam andando no meio da tela, cara. Eles ficam andando no mapinha lá. Não. Não falei, não é, não são esses NPCs aí não que você mata como um boss, né? São os subchefes que você mata durante a fase. Você tá passando a fase E aí você, a tela trava ali, você só consegue passar se você eliminar aquele mini boss. Não tem life igual o boss. Isso, que nem na fase do Plague Knight lá, Floyd, que por exemplo, você chega lá numa parte que tem um tiozinho que fica jogando as poções, aí ele bebe a poção. Isso. E vira um monstrão grande lá. Sim, tá. É os mini boss no meio da tela, né? É. Também. E tem também depois os boss que ficam andando pelo mapa. Ah, é verdade. Também tem os boss, os andarilhos. O Kratos, na verdade, você encontra dessa forma. Eu não entendi ele como. Andando... Quando, eu não entendi quando que aparece, por que aparece esses boss. Porque eu passei uma fase, aí apareceu esse boss, eu lutei contra ele e. Beleza, nada aconteceu, não entendi. Então, eles são bem. Andarilhos, né? O primeiro boss, ele inclusive é um menino lá, que ele tem uns bumerangues, né? Ele... Isso. É, ele é um personagem que ele até fala que o Shovel Knight é o vilão, que ele tá usando a pá pra enterrar pessoas inocentes e tal. Ele acha que você é um dos Knights possuídos. Ó, tá vendo? Isso até explica. É que a história é tão rápida que acaba não explicando direito. Como todos os cavaleiros ficaram maus, ele presume que o Shovel Knight também é mau. Por isso que ele ataca você. Só que você não, você tá com a sua consciência. Aí você luta com ele e no final das contas ele fala pro moleque, depois que ele dá um pau nele lá, ele fala, ó, eu tô lutando contra a feiticeira. Aí ele até fica com vergonha, pede desculpa e vai embora. É, aí esse é o exemplo do menino que aparece lá e tá enganado. Mas depois aparecem outros personagens. Aparecem, acho que aparecem três, né? Eu lembro de três, que você luta com esse menino... Depois você luta com um cara, com um boss grandão. Tem um do chicote, cara, que esse cara é muito filho da mãe, é muito difícil. Um cara grandão do chicote. Esse ele só é mal mesmo, pelo jeito. E depois, mais pra frente, você luta com um cara que ele quer meio que te testar, né? O cara da espada lá, o espadachim. Ele quer te testar, ele fala, oh, vamos ver se você tá pronto pra enfrentar a feiticeira, né? Aí ele te desafia e fala, mesmo que você esteja bom o suficiente pra me bater, você ainda não... Não sabe o poder que você vai enfrentar. Então, pra que você faz isso, né? Eu queria saber por quê, né? É completamente inútil o propósito. Esse é o clichê, né? É, mesmo se você me ganhar, não vai provar porra nenhuma. Imagina a situação, né? Você bota a fé, eu falo, Jota, você é o único que pode nos salvar. Então eu vou lutar com você e te arrebentar de porrada pra você chegar mais fraco pra poder enfrentar o vilão, né? Sempre tem esse clichê, né? Cara, todos os personagens, eles são bem legais. Eles são bem legais. É, que nem o Floyd falou, no começo você luta com... Você pode escolher entre lutar contra o King Knight, que é o Cavaleiro Rei. Se você acompanha os diálogos, cada um tem uma personalidade. Que nem o King Knight, ele é vaidoso, ele quer ser o rei. Ele derrubou o rei lá e assumiu no lugar do rei, então ele é todo vaidoso, assim. Depois você pode ir no Spectre Knight... Que é o cavaleiro espectral lá da foice, que pro Jota é a morte. Esse cavaleiro, a fase dele é um show à parte, né, cara? O level design maravilhoso, que tem aquele segmento onde a luz apaga e você tem que ir meio que no instinto pra não cair nos buracos. Cara, é muito difícil. Nossa, essas algumas partes. É muito foda. Essa fase é muito É tensa. Muito, muito, muito legal. Inclusive tem uma dica que eu descobri, que se você pegar a Gold... É Gold Plate ou Gold Armor, Floyd? Você lembra? Eu não lembro o nome da arma. Acho que é Plate, se não me engano é Plate. Você pegar a armadura dourada lá, você pode vestir aquela armadura dourada, e aquela armadura dourada, uma da característica dela é brilhar. Iluminar a fase. Ela, tipo, até fala que ela é brilhante, acrobática e inútil. Porque certo. Você fica acrobático, você pode dar uns mortais lá e tal. Toda vez que você pula, ele faz uma acrobacia diferente, é mó barato. Sai um brilhinho dele. Só que, no final das contas, ela não serve pra mais nada, além disso. Só que ela tem um segredinho, que se você for na fase do Spectre Knight, que é muito escura, aquele brilhinho dá uma iluminadinha na tela e te ajuda a passar a fase. É, e quando você vai passar essa fase, você ainda não tem essa armadura. Então, você não tem a opção, só se você voltar... É, mas lá mais pra frente, o Floyd sabe, se você vai ter mais segmentos de escuridão, né? Aí você pode usar ela ao seu favor. É, primeiro ele te mostra a experiência, né? Joga sem a armadura, que você vai ver o quanto você vai se fuder. Aí depois, na sequência, depois que você termina esses dois cavaleiros, você pode ir pra água, pegar o Treasure Knight. Você pode ir no fogo, que é o Moly Knight. É uma topeira. Isso. E aí os dois últimos bosses são o Propeller Knight. Tem o do gelo. Ah, não, eu tô pulando um boss mais importante. Mas foda-se, eu vou pular ele que eu vou falar ele por último. Aí você pode... Você enfrenta o Propeller Knight, que é o da... Da fase voadora lá. E ele é o cavaleiro do helicóptero. Tem o cavaleiro polar, que é o grandão, monstrão, gigante. E eu pulei um cavaleiro, quase que propositalmente, que é o Plague Knight, que na minha opinião é um show à parte. Esse cavaleiro, ele é muito engraçado e muito foda. Não, e você pulou outros também, que tem aquele mecânico. Ah, é verdade, o Tinker Knight, né? E tem um da água. Não, o da água é o Treasure Knight, eu falei. Eu só tinha pulado o mecânico. O mecânico é muito engraçado, o mecânico... Né? Que ele começa muito inútil, você passa ele muito fácil, depois ele traz um puta robô gigante. Aí você se lasca. É, o jogo ele tem uma pegadinha, né? Ele tipo, você chega lá, tem um nanico minúsculo tacando umas mini chaves de boca em você, e aí você acha que vai ser só aquilo, o boss, e aí de repente ele cai e entra num mega robô gigantesco que vai te dar um trabalhinho pra você matar, né? E como que é o life desse boss aí? Ele tem... Desse ele zera primeiro, ele quando zera. Desse boss. Ele zera, depois que você mata, aparece a tela lá brilhando, como se você tivesse matado mesmo. Você até larga o controle e olha pro lado, e quando você vê, tá o bichão vindo. E ele tem todas aquelas bolinhas, porque, por exemplo, você começa com umas 3 bolinhas de life, se não me engano, e depois você vai aumentando. E os bosses, eles têm bastante bolinha de life, né? É, o único que tem pouca bolinha é o Black Knight, que ele, pra, tipo, meio que é uma introdução, né? O primeiro boss. Mas depois ele volta com todas as bolinhas. E mais habilidade. Ele tem todas as bolinhas cheias. Todos os inimigos têm o máximo de bolinhas lá. E você, por isso que você tem que subir o máximo do seu HP logo. Porque todos os boss têm bastante HP. Também não fiz isso. E aí eu deixei pro último o Plague Knight. Que é um baixinho que usa uma máscara daquela de... É tipo como se fosse um pássaro, né? Mas vocês sabiam uma curiosidade dessa máscara? Que essa máscara aí, ela... Ela foi usada por médicos de verdade, né? Na Idade Média, se eu não me engano. Que eles usavam essa máscara com um narizão comprido, cheia de ervas, assim, pra filtrar, porque eles tinham medo de pegar a peste negra. Caramba. Eu já ouvi uma história parecida, mas era porque, por exemplo, tinha rio muito poluído, alguma coisa assim, eles tinham que usar pra conseguir respirar melhor por causa do cheiro que o local onde eles moravam exalava. Posso colocar a foto depois no post pra gente ver os médicos da Idade Média tratando os pacientes com peste negra? Eles usavam essa máscara gigante que parecia um passarinho pra poder filtrar um pouco o ar e tentar não pegar a peste negra, né? Então ficou muito vinculado a esses médicos que vinham com essa máscara bizarra, parecia um monstro. E geralmente tratar as pessoas que estavam morrendo. Nossa, tô vendo aqui, é parecendo um pássaro mesmo, é bizarro. Exatamente, você viu as fotos aí do pessoal com os médicos? Eu tô vendo, a gente joga no post aqui algumas delas, mas é bem bizarro. Estranho. Aí eles colocam, por isso que ele chama o Cavaleiro da Praga, porque ele usa essa máscara pra representar isso. E ele é tipo um alquimista, né? A fase dele é toda de alquimia, ele joga as bombas dele e tal. E aí o Floyd ia chamar... Que o Plague Knight se tornou um personagem jogável, né, Floyd? Quando você termina o jogo, a primeira vez você libera uma forma nova de jogo, que é o Plague of Shadows, que você pode jogar a aventura inteira com o Plague Knight. E se vocês acharam que jogar o Shovel Knight com o Shovel Knight era difícil, a brincadeira tá começando, amigo. O Plague Knight, ele é muito mais difícil porque ele é bem vulnerável. É, o estilo de jogo é diferente. O mestre, ele fica jogando umas poçãozinhas, né? O Plague Knight joga umas poçãozinhas, umas bombinhas, estoura. A jogabilidade é 100% diferente, não tem nada de Shovel Knight nele. Algumas fases mudam um pouco. É um outro jogo. É, praticamente isso é um outro jogo. É um outro jogo, com certeza é um outro jogo. É no mesmo universo, mesmo mapa, mas com algumas diferenças. É, eu vou chamar aqui a genialidade da Yacht Club, porque os caras cara, são muito fodas. Eu estava pensando a mesma coisa, eles foram geniais. Cara, você compra dois jogos pelo preço de um. Deixa eu te falar, eles lançaram primeiro o Shovel Knight, e aí talvez por causa do sucesso, de vendas e tal, os caras decidiram lançar todo esse conteúdo extra num DLC gratuito, cara. Quem é que faz isso hoje em dia? Olha a mercenária da Capcom lá lança uma faixa de cor diferente do Ryu, cobra o DLC pra você. aí os caras pegam e refazem fazem uma história diferente, uma história adicional, colocam um personagem jogável com uma mecânica totalmente diferente, mudam o layout das fases e, tipo, te entrega isso de graça, cara. Então, como não curtir uns caras desses, né? O custo-benefício desse jogo é gigante, cara. Quer dizer, você compra dois jogos pelo preço de um. É, quem comprou na época comprou o Shovel Knight, depois eles lançaram o... Eles lançaram DLC e aí pôde jogar mais um pouco. Mas hoje, se você comprar o Shovel Knight, você vai comprar dois pelo preço de um, porque já vai vir com o DLC Plague Knight já. O Plague Knight não, Plague of Shadows, o nome do DLC, já vai vir no seu jogo. E assim que você terminar de jogar com o Shovel Knight, você vai poder jogar com o Plague Knight também. E a história, ela é uma história paralela, cara. O Plague Knight, ele tem um plano, e o plano dele vai desenrolando ao mesmo tempo em que o Shovel Knight tá fazendo a aventura dele. Então muitas vezes você vai estar andando com o Plague Knight e você vai cruzar com o Shovel Knight. Primeira cidade você encontra que você não, eles não deixam você entrar na cidade, você tem que ir pelo subterrâneo, e aí você vê o Shovel Knight andando em cima. É muito foda, o guarda vai falar assim, ó, eu vou fingir que eu não conheço você, porque ele é um vilão, né? Tipo, sai daqui que eu vou fingir que eu não te vi. Mas aí você insiste, ele vai lá, te pega pelo colarinho e te joga pra fora da cidade. Cara, eu joguei pouco, na verdade. Eu terminei recentemente e passei umas 4 telas, mas eu vi que já é muito mais difícil do que o Shovel Knight. Difícil jogar com ele, ele é muito mais vulnerável, ele pula mais baixo, ele é um personagem bem mais frágil. Mas ele é muito engraçado. Ele é mais lento também. Ah, não, ele é rápido. É, ele é bem rápido. Ele tem... Depois você vai pegar... Como um boss, ele é rápido. É, você vai pegar vários tipos de bomba e tal. Você vai ter várias habilidades. Mas mesmo assim, você continua sendo um personagem mais frágil. O que faz todo sentido. Porque ele é um mago, né? Tá só de não tem armadura, praticamente. Roupa de mago, exatamente. O Shovel Knight já usa armadura. Ele é mais resistente a dano e tal. É, se tiver a mesma mecânica que o mago... O mago, em qualquer jogo, o mago ele sempre começa mais fraco, ele sempre tem uma carreira com uma evolução mais lenta, porém, o mago ele costuma ter poder limitado, né? Então, se eles colocarem essa mecânica de você ter uma progressão mais lenta, mas conseguir ficar muito mais forte lá no final... Isso dá uma empolgação pro jogador querer ver qual vai ser a força que ele vai chegar. É praticamente isso que acontece com o Plague Knight, porque ele começa tão frágilzinho ali, você tem só a bomba pra atacar, mas depois você começa a ter uma variedade grande de bombas e umas magias arcanas lá, e ele vai ficando bem poderoso. Continua frágil a dano, mas ele começa a ficar com ataques devastadores, né? E eu vou te falar que isso só me deu mais vontade de jogar Shovel Knight. Cara, tem que jogar. Termina o jogo, faz sua parte primeiro. Termina com Shovel Knight, que é muito foda a história. E termina com o Plague Knight, porque não é opinião só minha, eu já vi outra pessoa falando que... Você terminou também com o Plague Knight? Eu joguei praticamente tudo, só não zerei ainda, mas a história é fantástica do Plague Knight, cara, porque... Sabe, manja de Volta pro Futuro, quando ele começa a misturar, quando você vai vendo os próximos filmes, que aí ele vai voltando de novo no passado, encontra com ele mesmo. Essa sensação, sabe, deles misturarem a história, assim. Porque você viu a história com o Shovel Knight e depois você vê uma coisa que aconteceu com o Shovel Knight pelo ponto de vista do Plague Knight. Isso é muito legal. E ele é um vilão, ele é um vilão muito engraçado, puta. E aí tem aquela personagenzinha que você desce lá na cidade, a Mona, que você joga um minigame, lembra dela, Floyd? Aquela Mona. Sei, um gamezinho bem difícil, na verdade, eu joguei duas vezes. Cara, que genial, ela é a parceira, o braço direito do Plague Knight, só que ela tá ali disfarçada, cara. E aí eles descem pra um laboratório secreto na fase ali. No subterrâneo da cidade. É, no subterrâneo da cidade. Cara, e às vezes você desce ali no subterrâneo da cidade e você vê o Shovel Knight passando em cima. É muito engraçado. De história, assim, eles estão de parabéns. Legal. Porque tanto a história do Shovel Knight, ela é bem legalzinha, mas a do Plague Knight eles destruíram, assim. É bem interessante, cara. Então, eu acho que é isso. A gente já falou do jogo, a gente já falou da história, falamos dos personagens, falamos como a gente acabou se envolvendo com o jogo, que é meio difícil de não se envolver com esse jogo. Ele tem esse poder de envolver o jogador. Então, eu acho que a gente já pode pegar tudo isso, jogar num caldeirão e dar as nossas notas. Então, Floyd, qual é a sua nota, por favor, com carinho, qual é a sua nota pra Shovel Knight? É, só antes de dar minha nota, eu vou explicar novamente a nossa métrica, que foi alterada porque a anterior era muito ruim, era um pouco complexo, até 74 hits, na verdade, a gente vai continuar com a métrica de hits, mas agora a gente vai de 0 a 100, que acho que fica mais fácil de dar nota e mais fácil de entender a nota, né? Então, para Shovel Knight, cara, o que dizer desse jogo que conheço há pouco e já considero pacas, cara? É um jogo, cara, que, como a gente já disse, trouxe o sentimento nostálgico de um jogo que a gente nunca jogou. Mas tu traz toda aquela carga que a gente já tinha tido na nossa infância, de jogar jogos como Mario 3, qualquer jogo de plataforma de 8-bits. Mas também ele não é o melhor jogo do mundo. Ele tem, como eu mencionei, algumas falhas, eu acho algum exagero de dificuldade em algumas partes. Pode afastar um pouco o jogador um pouco mais comum, ou o jogador com abundância de jogo, que pode tender a desistir um pouco rápido do jogo. Mas é um jogo que eu recomendo, eu acho ele muito bom, cara. Eu vou rejogar algumas vezes ainda, ele vale o investimento, ele é muito barato. Com base em tudo que eu consegui sentir jogando esse jogo, todo o sentimento, ele vai ganhar os seus 92 hits. Ultra Combo! Nossa! Beleza! Parabéns pela nota. Nota muito foda. Não, é um jogo sensacional, cara. Não tem como dar abaixo disso, não. É isso mesmo, não tem como dar abaixo disso, nota excelente. E, Jota, não nos decepcione, também com emoção, com carinho. Vai lá, qual é a sua nota? Vamos lá, Shovel Knight. Cara, que jogo lindo. O Shovel Knight, ele trouxe o verdadeiro objetivo dos games, que é a diversão. Ele trouxe a nostalgia. Mesmo, como eu disse antes, mesmo sem você ter jogado, ainda assim você tem a sensação nostálgica de gráficos, de jogabilidade, de inimigos, enfim. Como dar uma nota menor do que 100 hits pra Shovel Knight? Aê! 100 hits! Eu não tenho defeitos. Eu não tenho defeitos pra Shovel Knight. Eu não tenho como dar menos, porque eu não consigo achar defeitos nesse jogo, cara. Ele só me trouxe diversão, empolgação, vontade de jogar. Às vezes eu tava no serviço e queria chegar logo em casa pra jogar Shovel Knight. Há quanto tempo eu não tenho esse sentimento, essa vontade de jogar? Só por diversão, só por entretenimento. Então, 100 hits na cara. Aí sim. Agora sim, agora eu tô feliz. Agora vamos ao cara que chegou mais longe de todo mundo aqui no jogo. Que aí provavelmente tem mais experiência aí, vai dar uma nota mais gabaritada aí sobre Shovel Knight. Vai lá, Mr. Luke. Então tá certo. Eu acho que nesse cast... Você viu que eu me isentei, né? A gente se isentou aqui, Jota. A gente... tá certo, eu já falei demais nesse cast. Acabei me empolgando. A gente acaba fazendo isso quando a gente tá... acaba se apegando demais com o jogo. Você acaba se apaixonando pelo jogo. Você se empolga demais, quer falar demais. A gente já falei tanto e ainda... Poxa, tanta coisa que eu queria falar ainda. Dá vontade de fazer uma parte 2 pra falar. Poxa, eu não falei ainda que parece com o Mega Man. Como que vota, as músicas deputado. São como o Mega Man. Como vota, eu deputado. Eu falei que valia 2 castes. Cara. Como vota, deputado. Não, o senhor não seja leviano e sente aí. Eu ouvi o senhor, agora o senhor vai me ouvir. Como vota, deputado. Para de ficar colocando pilha em mim. Pela família. Pelos princípios, Shovel Knight não pode ter uma nota menor do que 100 hits. Ultra Combo! Yes! Isso, Ultra Combo Pro! Eu me senti um hater do jogo, cara. Justo. Você é um hater justo. Porque deu 92, né, cara? Imagina, a nota muito alta, mas... Não, mas o jogo merece, eu entendo a nota. Muda de vocês. Muda a nota. 92,5. Beleza. Eu acho que Shovel Knight merece pra mim 100 hits, porque ele é um jogo que não tem defeitos. O Jota falou... ele não conseguia ver defeitos, e esse é um critério mais importante pra mim, assim, se eu me divirto muito com aquele jogo, se eu tenho, assim, eu me empolgo e me apego e quero saber mais sobre o jogo e não consigo parar de jogar e fico pensando nele quando não estou jogando, esse, e aí eu penso em falhas no jogo, coisas que eu gostaria de mudar, quando eu vejo falhas em jogos que eu gosto muito, eu fico, poxa, podia ser melhor isso, podia ser melhor aquilo. Shovel Knight não tem isso, então é sem hits, e todo jogo que for assim, que não tiver falha nenhuma pra mim, é sem hits. Shovel Knight merece nota máxima aí. Então, pessoal... Então, parabéns a Yacht Club. Pessoal, pessoal, beijinho no ombro. Então, beleza. Já demos nossas notas aqui. Todo mundo muito empolgado, fervoroso. Menos o nosso hater, o Floyd, que deu 92. Mas tá perdoado. Sacanagem. Tá perdoado. 92 é uma nota ótima. É, mas, por hoje é só, pessoal. O cast foi ótimo. Gostaria de falar muito mais, de ficar aqui horas e horas falando sobre Shovel Knight. Mas quem sabe um dia, quem sabe uma continuação, quem sabe outro jogo da Yacht Club, mas por enquanto... Esperamos Shovel Knight 2. Quem sabe um Shovel Knight 2, né? Quem sabe alguma coisa do tipo. Então, de Shovel Knight, beleza. É, a gente só vai deixar aqui agora o nosso site, porque Ultra Combo Cast tem site... Floyd, qual é o nosso site? Que maravilha, hein? O nosso site, nosso querido site, é o ultracombocast.com.br. Lá vocês vão encontrar nossos posts, os episódios anteriores, o novo episódio. E provavelmente a gente vai começar a deixar algumas bobeirinhas lá também pra galera curtir. E qual é o... Floyd, qual é o e-mail para contato pra galera que quiser... mandar jogos, sugestões de jogos pra ouvir a nossa analogia, pra comentar com a gente no post, pra curtir os jogos com a gente. Qual que é o e-mail do Ultra Combo Cast? Esse também é difícil de decorar, hein? ultracombocast@gmail.com. Lá você pode entrar em contato com a gente, dar opinião, crítica construtiva, a gente são sempre bem-vindas. E a galera que quiser conversar com a gente também tá sempre aí pra ouvir vocês. Só lembrar a galera que agora nossos episódios vão ser lançados na primeira e terceira quarta-feira de todos os meses, né? Que tem desse, depois a gente tenta aumentar essa periodicidade, ter mais caches. Mas de início a gente optou pela primeira e terceira quarta-feira do mês, independente do dia que caia. Então é isso. Site, redes sociais, todas as redes sociais, é só procurar lá. Procura lá qualquer rede social / UltraComboCast. Se você procurar o / o Facebook / UltraComboCast, Twitter / UltraComboCast, tem Instagram, tem Google Plus que ninguém usa, mas tem tudo lá. Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Shovel Knight, por favor, joguem. Esse aqui não tem desculpa. O jogo é novo, é de 2014. Tá lá na Steam pra vender. É baratinho, tem no GOG, tem outros lugares pra vender. Não exige muito do seu PC. Não exige muito da sua carteira. Então, por favor, faça um favor pra você mesmo. E baixe Shovel Knight e jogue essa preciosidade. Então, beleza, pessoal. É isso. Até o próximo cast. Tchau. Até mais. Tchau. Ultra Combo! Chauvinites é muito legal. É, eu acho que como o Floyd falou, né? A... O que foi que o Floyd falou mesmo? O que o Floyd falou? O que vocês comeram, fumaram? Eu deveria ter comido, fumado. Tá todo mundo desanimado, né, cara? Eu não tenho a menor ideia do que o Floyd falou, cara. Como é? Eu não tenho a menor ideia do que o Floyd falou. Ele não sabe o que eu falei. Nossa, velho. Ele tá nem me ouvindo. E eu quico em todos eles.